Engole minha gala, chupa sua raba, fudeu, quero te comer. Chupa minhas bolas, soco na tua roda, fudeu, quero te comer. Eu vou comer o teu cozinho, tu pode até cagar em mim. O meu pau tá delirante, veio da até pulsante. Joga essa raba em mim. Lambe meu saquinho, suga mais com carinho. Fudeu, quero te comer. Te meto caralho, xota fedendo alho. Fudeu, quero te comer. Tô louco pra te arrombar. Meu pau na mão, tua bunda eu amasso, tua xota eu arregaço, depois tu paga um babão. Eu tô cheio de vontade de fuder, meu pirocão é meu melhor amigo. Eu te dou leite até emagrecer e te deixo aberta com o cu fudido. Buceta, meu pau tipo gaveta, fudeu, quero te comer. Na boca vai gala, porra na tua cara, fudeu, quero te comer. Eu vou comer o teu cozinho, tu pode até cagar em mim. O meu pau tá delirante, veio da até pulsante, joga essa raba em mim. Cheio de vontade de fuder, meu pirocão é meu melhor amigo. Eu te dou leite até emagrecer e te deixo aberta com o cu fudido. Eu tô cheio de vontade de fuder e meu pirocão é meu melhor amigo. Eu te dou leite até emagrecer e te deixo aberta com o cu fudido.